Quando espera a torre, 1 noite, decimal 62, ajuste no 095. 095, Juliette Alfa, quando espera 1 noite, decimal 6, boa noite. Salvador, boa noite, Oxalé Beatriz, 93, sempre da uniforme, passou 220 para o 150. Oceano 313, controle, ajuste agora no 015, desça para 8000 na chegada bom. Na 015, descendo para 8000, chegada bom, 6313. Controle Salvador, boa noite, Oceano 63, 10, 1200 pés, perfil da Puca, Aracaju. Oceano 310, está em contato, radar. 310. Controle de Salvador, Romeu, Romeu Novembro, boa noite, com informação uniforme. Romeu, Romeu Novembro, esse é o controle de Salvador, vou ir para Itape, desça para 5000, ajustado 1015, Itape, Duna, ILS, X-Ray para pouso, Romeu, Romeu Novembro. Itape, Duna, ILS, X-Ray para pouso, descendo para 5000, agora. 05, Brasília, 360, aguarde para COP. Aguardando, 405. Voo 1889, após a passagem do Boeing da Webjet à retaguarda, autorizado acionamento PUS, portão 62, chame para o táxi. Passando Webjet, autorizado, chamaremos táxi. Voo 1889. Solo Salvador é 6748, já próximo a Juliette. 6748, mantenha-se antes do ataque ser Juliette, após a passagem do Boeing da companhia, ingressa via Juliette para o portão 04. Afirmativo, aguarda a passagem do Boeing da companhia, após a passagem do mesmo, ingressa para o portão 046748. A305, pronto para COP? Pronto, COP, prossiga. Autorizado Brasília, nível 360 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119.35, aciona 5447. Aprovado 360 para Brasília, rota superior Zulu 17. A decolagem da 10 com curva direita, Gole, Ofito, controle 119.35, no código 5447, ou 405. Cliente confirmando Gole e transição Ofito. Ok, chame pronto para acionamento PUS, portão 05, Gol no 405. Chama PUS para acionamento, 405. Solo Salvador, muito boa noite, Altan 3858. 3858, Fortaleza, nível 370, informação uniforme, copia? Copia. Autorizado Fortaleza, nível 370, pela Upper Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frote. Controle 119.35, aciona 5440. 5527. Decola da pista 10, curva esquerda. Momo, protia nossa saída, controle 119.35, transponder 5440. Procedimento correto, chame pronto para acionamento PUSH, TAN 3858. Está na posição 07, pronto para PUSH acionar. Ciente, aguarde número 2 no setor, TAN 3858. Bacana. Solo 54, direito, 219, solo. 219, 604, solo Salvador, boa noite, é o gol, no 604, sobrou. No 604, táxi via alfa, reportante, ataque 6 Juliette. E a Alfa, reportagem da Juliette, no 604. Gol 1889, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 10 no 5, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 18 meia dúzia, com 1889, boa noite. Paulo Salvador, Andrei 1952, posição 9, informação em uniforme, autorização Maceió 350. Maceió 350, informação uniforme, confere, aguarde para a cópia, Andrei 1952. Aguarda, Tantrim, 1952. Quando eu vou, você não está muito técnico. 2077, táxi vai a Juliette Alpha to Hold Point Runway 10, Hold Point Tower 118, decimal 6, Q18, 1015. Quando eu vou, 77, Juliette Alpha, Holding Point Runway 10, Tower 118, decimal 6, Q18, 1015. Web 5827, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. Andrei 858, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, que vai ingressar via Juliette para o portão 08, estará autorizado o acionamento para o portão 07, chame para o táxi. Após a passagem, o TAM 3858 iniciou o pushback. No 604, após a passagem do Boeing da Condor via Juliette, ingresso via Juliette para o portão 08. Após a passagem da aeronave Condor, Condor via Juliette para 08, no 604. 8889, está autorizado alinhar e decolar 10, vento 150 graus, 629. Autorizado decolagem da cabeceira 10 com 1889. Oceano 310, chame Recife, 12685. 12685-6310, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 3305, informação, uniforme, usa 1180. 3305, voe para Itap, desça para 5000 com 1015, Itap Duna e LS X-Ray para pouso. Itap Duna, desça para 5000. Afirma, ajuste no 0 no 5. Visado para o TAM 3152 Maceió, nível 350 via Aperuísque 58. Decola da 10 com curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. 1935 é o controle de Salvador. 5451 no transfone, TAM 3152. Protejamento correto, chame plano para acionamento. Puxa, portão 09, TAM 3152. Camarada 3152. Sendo 313, libera restrição de altitude e desça para 2000. Confirmo, foi para o 6313? Desça para 2000 pés. Está me ouvindo bem? Agora sim. Descendo para 2000, liberada a restrição de altitude. 889 decola aos 59, controle de 1935. 1935, grato, uma boa noite, boa noite, 889. Salvador Tower, 1-5-1-0-7-7, ready for departure. Okay, clear to line up and take off, the wind is 150 degrees, 10 knots, Condo 077. Condo 077, clear to take off runway 10. Olhe, está em contato radar. Em contato radar, 1889. Salvador, boa noite, 4209 da Azul, tem informação uniforme, 260 para 150. Azul 4209, ajuste 1015, desça para 8000, a chegada é bom. 8000, 1015, chegada bom, 4209 Azul. Romeu Novembro, cheque o trem em aproximação e chame a torre 1986. Vai checar, 18-6, até logo. Até. Oceano 313, livre LS. Autorizado LS, 6313. Whiskey Golf Oscar, retoração para sequenciamento, esquerda proa 025, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Descendo para 2000, proa 025. So I confirm you are cleared for takeoff. The wind is 140 degrees on 0 knots. Cover 077, clear for takeoff runway 10. Whiskey Golf Oscar para localizador, direita 070, livre LS, aguarde transferência. Direita 070, Whiskey Golf Oscar para Airborne at 02, contact now 109.35. Condor 077, contact 109.35. Aí, ó. Romeu Novembro na chuta. Prossiga, baixou e travou. É, autorizado pouso, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso, Novembro. Good evening, Condor 077 passing 2000 climbing level 310. Special good evening, Condor 077 passing 2300 standing level 310. Condor 77, this is control, radar can tank, procedures clear. Condor 77, exit. Locação 6313. Oceano 313, mil e meio para externo, cheque o trem, torre 1986. 186. Solo 3258, táxi, nós temos 1-80 a bordo, do navio de 3 horas da altera na João Pessoa. Livre LS, 3 a 6. Ponto espera, torre, ajustado para 385. 259-5.4209 azul. Torre Gol 1405 para posicionamento, gate 5. Portão 5, aguarda um instante. Aguardando. 5, livrar direito, 121 no decimal 9. 219. Peixe Golf Office, fica meia dúzia de milhas para o externo, em aproximação. Cheque o trem, torre 1186. 26, Rodolfo, Romeu, Romeu, Romeu, agora aí. Golf Office. Chamei 6313, pista livre, autorizado pouso, vento do 60 graus, 0612 lá. Boa noite, Romeu, Romeu, novembro, para o parte 3. O meu novembro, não confio o destino, é parte 3 ou parte 5? Parte 3. Está livre, Alfa Kilo, parte 3. O Gol 1405, após passagem do trem da guarda, está livre o push. Gente, após o tal, está livre o push com 405. Gol 1889, chame Recife 1288. Recife 1288, Gol 1889. Grato. Torre, Papa Romeo Whisky Golf Off. Papa Romeo Whisky Golf Off, uma boa noite. Tráfico avistado, número 1 do Paraposo, informa aí, pista livre, vento 1-60 graus, 1-09, ajuste 1-0 no 5. Está completamente visual, propõe cancelamento, se autorizado, faz uma baixa direito para a pista 17, Whisky Golf Oscar. Proposta aceita, está autorizado, prosseguida presente, uma base pela direita, pista 17, reporte na final. Reportará na final, Whisky Golf Oscar. Oceaner 6313, solo 07, 121, decimal 9, Livrar. Livrar 119, obrigado. Olha. Solo Salvador, da 3152, posição 09, possibilidade de estacionamento. 3152, no portão 9, livre, chame táxi. Chamar a táxi, da 3152. E Salvador, muito boa noite, Altan 3858, ponto espera. Então 3858, autorizado alinhado decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós. Então alinhar livre decolagem, pista 1-0 para o San 3858. Azul 4209, libera restrição de altitude, desça para 3.000. 3.000, Azul 4209. Base pela direita da 17, baixar checado, Whisky Golf Oscar. Whisky Golf Oscar, autorizado por uso, pista 17, vento 1-70 graus, 089, Golf Oscar. Golf Oscar. Oeste da Juliette, 6313. 6313, ingresso Índia, portão 01. Índia 01. Sono, São Antônio, gol 1405, acionou. Nós temos 157 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Pronto para o táxi. 405, livre até o ponto de espera, via Juliette, Alfa, 186, 2015, o ajuste. Juliette, Alfa, no ponto de espera, 186. O gol 1405, boa. 405, confirme Campinas, 4 horas, o PLB? 157, a nossa PLB. Sim. Ok, sente, seu salto, o Lulu, reporte pro xerife. Decola o Nuno, no controle, o Nuno 9, decimal 35. Boa noite, 3258. Boa. Douro, Salvador, muito boa noite, é o gol 405, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, no 405, autorizado a linha de decolar, pisto no 0, vento 1, 60 graus, 0,629, ajuste no 0, no 6. A linha aí decola com 0 no 6, gol 1405. Então 3858, está em contato, radar. Boa noite, perdão, então 3858. Boa noite. Serna, Aracaju. 86, boa. Boa. Livre até o ponto de espera. Juliette Alfa, o táxi. A torre 186, o ajuste em 15. Juliette Alfa, do 3952. Que ligou, boa noite. O Salvador, boa noite. Esse é o Webjet 6747 para Guarulhos, no 340, está no portão 4 com informação uniforme. Gente, aguarde contra o Web. Aguarda. Salvador, boa noite, 3305, vai passar, descer, abaixar, travado, já visual. 3305, boa noite, tráfego avistado, pista livre, tem autorizado pouso, vento 160 graus, 109, ajuste 1015. Uno 405, decola no 4, controle 119, decimal 35. 19935, uma boa, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, até mais. Salvador Control, good evening. Go 1405. Department here. Go 1405. Salvador Control, evening. A radar contact. Procedures clear. Over. Roger, go 1405. ILS completo visual, 420921. Positivo, azul, vamos checar o trem, chamar a torre agora, 118-62, é bom ponto. 18-6 até decolagem, obrigado. Pistulo zero. Muito boa noite, após o tráfego ali, mantém 1-0-3-1-5-2. Afirma. Torre Salvador 4209 da Azul, ILS completo agora, 2 milhas para o externo, visual. Azul 4209, boa noite. Tráfico avistado, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. É o número 1 agora para pouso, informa a aeronave Airbus, até irá ingressar para decolar assim que autorizado. Vento 160 graus, 109, ajuste 10-16. Ok, no 0-16, aguardando a torção de pouso 4209 da Azul. 340, a rota é para 1050. Decolagem da 10, curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda, Bidev. Controle 1-1935 e aciona 5457. Podia confirmar só a frequência do controle? 1-1935. O Webjet 6747 para Guarulhos no 340 via Upper Whisky 50, decola da pista 10 com curva à direita. A saída da EL Leda após Leda Bidev. Transponder 5457 e o controle 1-1935. Paulo, Salvador, boa noite, 3305, boa noite, escuta. 3305, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7. O Web chama pronto para puxa acionamento. Chamada para puxa acionamento Web 6747. 1604, corta. Fono 604, autorizado Fortaleza, 370, Pesolu 19. Decolagem pista 10, curva esquerda, saída Momo. Transição frote. Controle 1-1935. Aciona 5453. Autorizado 370 para Fortaleza, via Pesolu 19, decolada 190 com curva esquerda, saída Momo. Então, Prote, 1935, controle 5453, eu transponde no 604. Azul 4209, pista livre, tem autorizado o pouso. Teve pouso no 04209 da Azul. 3858. Obrigado, pessoal, uma boa noite. Boa. 2, decola 18, controle 119-35. 1935, muito boa noite, seu 3152. Boa noite e um bom voo. Muito obrigada, parabéns pela coordenação aí. Muito obrigado. Controle Salvador, da 3152, transfere. Perfil da Puca, cruza 1700 pés. Cotão 3152 transfere, este é o controle Salvador, está em contato radar. One four zero five, the control. Go ahead, control.